Na 6313, decolada 04, chame o controle em 119.8. 198, uma boa noite, 6303. Salvador de Trip 5515. Trip 5515, boa noite, continue a aproximação, reporte marcador externo, trem de pouso baixando travado, ajuste no 015. Cortará externo, baixar travado. Externa, baixar travado, tipo 5515. Trip 5515, livre pouso, pista no 0, vento 160, grau 05, nós. Livre pouso no 05515. Golf 5515, solo 10, libera a direita, chama o solo 1, 21, décima 1. 21, 1 na direita. Salvador, Gol no 723, agora 2 milhas externas. Gol no 723, boa noite, cheque trem, livre pouso, pista no zero, vento 160 graus, 05 nós. Sente, reportará o trem baixado, está livre pouso, Gol no 723, a pista 10. Bastante travado, autorizado o pouso, cono 723. Firmo, livre pouso. Livre pouso. Uno 723, São Luís 18, libera direita, chame o senhor 121 decimal 1. Direita aí, 121 decimal 1. Bom, 723. Salvador, muito boa noite. 3178, passa ainda a serra abaixo, chateada. Só 3178, boa noite, livre pouso, pista 10, vento 160, grau 05, nós. Sente livre pouso, ano 0, 3178. 3178, Solas 22. Libera direita, chama o Solinho no 21 decimal 1. Livra direita, chama o Solinho 211, 3178. Salvador, boa noite. Novamente, Azul 5001, ponto de... Azul 5001, boa noite, autorizado a alinhar e decolar a pista no 0, vento 150, grau 05 nós. Alinhar e decolar no 0, Azul 5001. Azul 5001, no decolar 232, chama o controle em 119.8, bom voo. 19.8, obrigado, bom trabalho. Xané 6224, boa noite, treinando um alinhado, decolar pista no 0, vento 150, grau 06. Xené 6224, decola 237, chama o controle 199-8, bom voo. 198, uma boa noite, boa semana. Santos 305, boa noite. Autorizado a alinhar e decolar pistão na 0, vento 150, grau 04, nós. Santos 3305, decolado às 41, chama o controle em 119-8, no voo. 19-8, obrigado. Aproximação 0, pronto, tripe 5393. Tripe 5393, boa noite, ainda cola sem parada? Sim, mas cola sem parada. Autorizado a alinhar e decolar a pista no 0-21-50-05-9, tripe 5393. Pode falar, 5393. Torre Salvador, boa noite, com 868, na 2000, fim de acerto. Bom, no 868, boa noite, continue a aproximação, aguarde pista livre, ajuste na 0 na 5. 0 no 5, aguardando, com 868. Bom, no 868, cheque trem, livre pouso, pistão na 0, ventou no 50, grau 059. Está baixado, travado, voo 868, livre pouso, pista 10. Trip 5393, decolada às 4h05, chama o controle em 119, correção 119, próxima 8, bom voo. 119-8, trip 5393, muito obrigado, boa noite, bom trabalho. Em Salvador é o trip 5393, por gentileza, o frequência do controle? Ouvi-me? A frequência do controle, por gentileza? 119.8. 19.8, obrigado. No 868, sala 48, libera direito e chama o solo em 1-2-1. Liberado, tudo ouro, bom, no 868, boa noite. Salvador, Gol 9134, contexto, espera para zero, pronto para alinhar e decolar. Turno 134, boa noite, autorizado alinhar e decolar, pista no zero, vento 160 graus 06. Autorizado alinhar e decolar, pista no zero, Gol 9134. Salvador, boa noite, passaria do 2224. Passaria do 2224, boa noite, continue a aproximação, bate pista livre, ajuste na 095. Afirmativo, baixada travada no 095, aguardando pista livre. Passareto 2224, livre pouso, pistão no zero, vento 150 graus 0-. Afirmativo, livre pouso, da baixada travada, 2224. Bom, 1134, decolada 51, chama o controle 119, décima 8, meu voo. 198, boa, 1134, agora. Ia confirmar o vento por 2224. 140 graus, 0-. Obrigado. Aéreo 2224, sala 54, libera a direita, chame o solo 121-1, boa noite. Senhor passarelo? Negativo, poderia repetir a informação? Sola 54, chamem agora o solo em 121-1, boa noite. 121, no grato, boa, até daqui a pouquinho, 2224. Sol Salvador, boa noite, gol 098. Lona 098, boa noite. Cheque trem, livre pouso, pistão na 0, vento 150, grau 0 menos. Gente, baixou e travou, livre pouso, Lona 098. Bono 098, Solos 0200, libere direita, chame Sony 121, décima 1, boa noite. Confirmando 121? 121. Boa noite, Xané 62, Zona 2. Xané 62, 1.